Começando mais um Talk with Stars, sou eu aqui seu apresentador, Chazão Negro. Hoje mais um programa polêmico. Já vamos começar trazendo um pessoal aí que é famosíssimo nesse mundo atual aí, hein? Vamos começar com um grande amigo aí que é crítico musical. Também é um pouco famoso por ser meme na internet. Nosso grande amigo Macristo. Boa. Uma salva de palmas pra ele. Muito obrigado, muito obrigado. Fale um pouco sobre o seu trabalho, Macris, para as pessoas que não te conhecem. Bom, eu primeiro quero agradecer aí o convite, estar participando aí desse talk show muito bem visto pelo pessoal aí da internet, da mídia. Mas, ao mesmo tempo, eu já tô vendo aqui, vi essa lista de convidados aí, ó. Não sei, cara, já tô com um pressentimento de que hoje vai ser tenso, hein? Você me colocou numa roubada. Não, mas essa é a ideia, hein? A gente quer atenção no ar. Você quer ver o circo pegar fogo, né? É essa ideia. É bom que já pegou a ideia já. Tá certo, não, tá certo. Vamos ver o que vai rolar hoje aí. Perguntou o que eu faço. Bom, eu tô aí na área de música, né? Gosto muito de estar relacionado sempre com o mundo musical. Fiz participações em vários programas aí, fazendo avaliações de cantores e pessoal que gosta de se apresentar nos estúdios aí, nas gravações e tudo mais. Também já tive participação em algumas produções musicais de vários artistas aí, da mídia. Então, pelo visto, você é um cara importante. É, pode-se dizer que tem uma participação grande aí no cenário musical da cultura brasileira. Aí, continuando aí com nossos convidados, vamos chamar esse que tem um nome difícil. Mas é um cara bem popular pelas suas crenças. Eric Von Duncan. Uma salva de palmas aí para o nosso amigo. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a você o convite. Acho muito, muito legal estar podendo participar. Estou aqui, cara, pra ver no que vai dar isso daí, pra tentar clarear um pouco a mente dessa pessoal que é tudo mente fechada e não percebe os sinais, cara. Nosso mundo é cheio de sinais. Você acredita que você veio aqui por alguma razão? Eu não acredito, cara. Eu vim por uma razão. Nós estamos aqui, não estamos aqui simplesmente por estar nessa passagem. Nós estamos aqui porque nós somos um fruto. Um fruto dos alienígenas. Nós não estamos sozinhos nas estrelas. Um nome perfeito. Acho um nome muito perfeito esse nome do seu programa, que envolve estrelas, cara. Que é coisa mais cósmica e magnífica do que as estrelas, do que o universo, cara. Muito obrigado. Fiquei sabendo que você tá lançando uma nova obra. Sim, estou sim. Qual que é o nome da sua obra? Alienígenas, o segredo por trás das moedas. Olha, é um assunto polêmico, hein, pelo Isso. visto. Na verdade, é o meu 15º livro. Eu já tô com um seriado de TV também, no canal fechado. Acho que não fica legal citar nomes aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, aí você de casa quiser pesquisar mais um pouco do meu trabalho, vocês vão ver que a mídia, ela tenta esconder a realidade. A realidade é que nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui por uma missão. Ah, então beleza. Vamos então já passar pro próximo participante. É um cara que é um pouco polêmico. Ele é muito querido pelos seus fãs, mas ele gera um pouco de polêmica entre as pessoas que não é o seu público-alvo. Vamos entrar aí o Shizuka, conhecido pelos seus trabalhos no ramo do cinema adulto. Uma salva de palmas para Shizuka. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus fãs. Olha, aquelas meninas ali me adoram. Então, quero ver o que tá pegando nesse programa. Olha, altas gatinhas. E é isso aí, cara. Meu negócio é fuder. Sabe, eu comecei a minha vida sexual com 14 anos, fazendo aqueles videozinhos amadores de escola. E aí, com 18 anos, eu fiz o meu primeiro contrato e aí a coisa fluiu e tá até agora. Caramba, é um homem de sucesso? É um cara de poder? Com certeza. Você acredita que todo essa sua seu reconhecimento se deve à sua ferramenta de trabalho? Olha, provavelmente sim, hein, cara. Eu sei manusear ela muito bem. Qual que foi seu último trabalho, o mais famoso, parece? Olha, eu não posso contar porque ainda não foi publicado, então eu vou ter que deixar vocês na expectativa. Olha só, hein? Então a gente vai ficar na guarda, hein? Vai ficar na guarda, hein? Então a gente já vai pro próximo participante. Ele tem um nome interessante. É o grande amigo Kaspar Hausen. Uma salva de palmas para o nosso amigo. Obrigado, obrigado. Esse carinho do público é contagiante, né, gente? Obrigado pelo convite, né? Você sabe que eu acabei de ser eliminado da casa do BBB. É uma tristeza, eu achei que não tive a oportunidade que eu poderia ter dentro da casa. As pessoas acho que me eliminaram cedo demais, junto com outros três participantes. E eu tô aqui, né, tentando me justificar e tentando entender também o que aconteceu. Qual foi sua reação logo após que você descobriu que foi eliminado da casa, assim, essa coisa tão surpresa, assim, você acha que teve algum motivo, você ficou chateado com alguém, como foi? A princípio foi um choque, né, foi um choque, porque eu achei que eu tava até me envolvendo bem com os outros integrantes da casa, eu sentia que um ou outro tinha, assim, me olhava, assim, de maneira diferente, essas pessoas eu procurava não me envolver, porque não há motivo pra criar intriga dentro da casa, ali é um jogo. Se você joga bem, as pessoas, os telespectadores estão vendo isso, entendeu? De repente eles veem melhor do que a gente que está dentro da casa. Então a minha estratégia aparentemente foi errônea e esses outros participantes acabaram por me deixar numa situação que não ficou legal com os fãs. Então tudo bem, então vamos para o nosso próximo e último convidado da noite. Nosso amigo Redson. Do bonde dos Pavarotti. Uma salva de palmas para o amigo. Obrigado, boa noite. Chazão, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Eu sou muito fã, eu sempre escuto, porque ele é o programa mais atualizado da internet e é realmente uma fonte de inspiração para mim. Eu queria agradecer meus fãs por curtirem meu vídeo, por dar aquele joinha no YouTube. Eu também queria divulgar o link aqui, né? Para as pessoas verem que nós já estamos com quase 1 milhão de visualizações. Caramba, hein? Caramba, hein? Isso é sucesso, hein? Obrigado. Eu fico até meio constrangido. Eu realmente não esperava que fosse obter tanto sucesso com o vídeo aí. Você tá preparado? Porque você sabe que hoje o programa vai ser tenso. Vai rolar, vai rolar de tudo hoje aqui. Eu estou preparado. Eu vim aqui para isso, para aproveitar e divulgar meu trabalho e para conversar aqui. E eu acredito que vai ser uma experiência muito positiva para todos que estão no programa, porque é realmente uma experiência maravilhosa poder dividir esse espaço com vocês. Né? Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre batom. O chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Então, ok, vamos começar aí, eu quero que todos se sentem aí, fiquem relaxados, se aconcheguem, que agora vai começar esse momento tenso, vai ser difícil pra vocês, e aviso, porque o papo de hoje é polêmico, é mamilos, não é um, é 5 mamilos, então se prepare. Pra quem não sabe, o programa de hoje vai ser sobre 5 filmes que nós não gostamos, incluindo eu vou dar minha opinião também. Eu gostaria que o Sr. Macristo falasse seu filme, que eu sei que ele preparou. Você tá preparado aí já, né? Sim, tô preparado. Olha que vão te atacar, então se prepara. Ah. Então vamos lá, hein? Quero ver sangue hoje. Quero ver sangue. Quero ver sangue de todos, hein? Comece com o seu primeiro filme, então. Bom, o primeiro filme que eu separei aqui, que eu acho que foi uma rebuscagem aí de um... Acredito que vocês estejam bem familiarizados com ele. É o filme do Super-Homem, O Retorno. Foi uma tentativa aí de rebuscar o personagem, né? Do super-herói aí da DC. E, assim, foi uma tentativa válida. Porém, acredito que não foi muito bem adaptada, né? Não foi muito bem executada. Sim, sim. Antes que você conclua, eu gostaria de que alguém já tivesse preparado para contra-atacar. Alguém tem alguma crítica sobre a crítica de nosso amigo Macrista? Eu tenho uma ressalva. Eu acho que o filme não é ruim, não. O filme ele tem os pontos legais, eu acho que é divertido, no mínimo. Não entendi muito a crítica do Macristo. Eu também tenho uma sugestão. É aquilo que eu comentei no começo do programa. Você não pode apenas analisar filme pelo filme. Você tem que procurar os sinais que tem nele. Se você observar os momentos que ele está fora da Terra, você vai conseguir ver sinais, cara. Sinais que estão lá, que apenas os sábios conseguem ver. Mas é claro que você vê sinais extraterrestres. Afinal, o Superman é um extraterrestre. Olha que nosso amigo Kaspar tem razão, hein? Olha, eu vou concordar com o nosso amigo. É, o sinal tá lá bem claro. Ele voa, ele solta laser de calor. É um alienígena puro. Então, você não pode querer ver ele só assim, tipo, ah, ele é um alienígena que vem de outro planeta. Eles estão tentando, a mídia está tentando te enfiar isso daí aos poucos, entendeu? Não, peraí. Então o que você tá me dizendo é que eles estão tentando inserir o alienígena na sociedade? Exatamente. Você não poderia dizer com palavras melhores. Porque se você chegar assim, oh meu Deus, existem alienígenas, todo mundo vai entrar em pânico. As pessoas são burras, elas não vão aceitar isso daí de qualquer jeito. Então eles vão colocando assim, um filme aqui, um filme ali, entendeu? E a história do Superman, digamos assim, nome estranho ao meu ver, é aquilo, que existe um ser, existem seres fora da Terra, que são mais superiores e fortes que nós, entendeu? Então você não pode ver com esses olhos assim de ó, oh, foi mal feito o filme, não, você tem que pegar os sinais. Pra você que é especialista, você acha que o fato do Superman ser exatamente como um ser humano explica alguma descendência humana dos extraterrestres? Não explica. Já foi comprovado isso, que os extraterrestres não têm nada a ver com nós, seres humanos. É, nós somos apenas uma experiência que eles estão realizando. Talvez assim, o formato, bem de longe, mas eu diria que não. Ele é o Superman justamente por isso. É um jeito de amedrontar menos as pessoas, é isso. É tentar deixar parecido com seres humanos. Se fosse um carinha ali baixinho, verdinho, assim, pô, isso daí tá errado, entendeu? Ia pegar mal. Então eles tentam deixar... Cara, onde você já se viu, o cara cai no meteoro é cara alto, de olhos azuis e todo assim. Não, mas todo alienígena tem que ser bonitão. Não, aí que você se engana, meu amigo. Aí que você se engana. Pera aí. Parece que temos o Macristo aqui, tá querendo falar. Ele tá... Que, vamos, fale. Não acho que o programa a gente não deixa as pessoas falarem. Agradeço o espaço aí. Bom, eu não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Eu acho que vocês já demonstraram aí um pouco do que eu vejo na sociedade atual, né? O emburrecimento da sociedade atual. Eu acho não, tenho certeza. Vocês estão tratando o filme do Super-Homem como uma obra baseada em fatos reais. Não, eu acho que não tem sentido nenhum a gente tratar isso como uma obra baseada em fatos reais. Eu nunca vi um ser alienígena, nunca fui apresentado a um. Então, isso tá fora de cogitação. Então, como eu vejo o filme do Super-Homem, O Retorno... Não, você já viu, você só não sabia que ele era um alienígena. Isso eu posso lhe garantir. Tá certo, quando você tiver uma evidência, você me mostra, por favor, senhor. Mas voltando ao filme, acredito que o objetivo de uma obra cinematográfica é o entretenimento. E com certeza todas as pessoas que assistiram esse filme estavam aí com uma... Eu, pelo menos, quando eu assisti esse filme, eu não tinha muita noção de que era uma sequência, né? Então eu tava esperando aí que fosse uma readaptação do filme. Então eu fui com aquela esperança de ver um início novamente à história, né? Mas não, foi uma continuação do filme dos anos 80, né? E eu fiquei um pouco decepcionado, porque foi uma continuação, então... Poxa, tava lá durante aquela história que tava acontecendo nos anos 80, todo mundo já tava fora do... Mas de uma certa maneira, você não acredita que é uma homenagem aos filmes antigos? Sim, uma homenagem. É... Se levar em consideração que o ator ele foi totalmente produzido pra parecer o ator antigo, aquele que caiu do cavalo, uhum. Então tem isso, é uma certa homenagem, né? Só que não funciona. Isso, isso. Eu acho que as pessoas já estavam fora do contexto. Ninguém mais lembrava do que acontecia naquela história antiga. Então, eu acho que ficou um pouco fora de contexto. Eu acho que esse foi o ponto mais destacado dessa minha crítica. Eu acho que fora de contexto, eu particularmente não acompanhei todos os filmes antes de assistir esse último, 2006. Então eu achei que um pouco fora do contexto e não me agradou muito. Fiquei um pouco desapontado. Tudo bem, alguém tem alguma coisa aí pra falar, pra discordar? Fique à vontade aí, meta pau. Eu só gostaria de acrescentar aqui que realmente o filme ele é fraco, mas ele não, eu não considero ele tão ruim assim. A ponto de ser um filme horrível. Ele realmente diverte um pouco quem assiste, apesar das incoerências do enredo ou de ele ter saído tarde demais, né? Como o Macris falou. Mas eu acho que ele foi muito duro com o filme. Ele não é. Peraí, você falou uma palavra certa aí? Duro. Peraí, parece que alguém tá querendo ser duro com o filme aí. Com o filme. E aí, Shizuka, o que você pensa sobre o assunto? Olha, o pessoal tá querendo que eu comente sobre, mas eu vou dizer, vou ser bem claro aqui. Eu não perdi meu tempo assistindo. Eu tô muito fã do Superman, não. O cara se diz muito durão e pra mim só existe um cara durão. Ele não é claque, mas é quente também. Só isso. Certo, seria seu namorado? Eu não vou nem discutir esse tipo de coisa com você. Vamos para o próximo filme aí, antes que dê mais confusão, porque pelo visto tá esquentando. Não, só pra arrebatar esse tema, eu acho que o Macristo tem um problema no filme, mas o problema não é do filme, é dele, que ele não procurou se saber como era o filme e ele mesmo admitiu que não fez isso. Então, se ele não conseguiu se contextualizar no filme, aí é um problema dele, não é do diretor, né? Sim, concordo, eu admito isso mesmo. Eu fui com aquela expectativa já meio baixa, né? Eu fui assistir o filme, eu acho que todos que assistiram esse filme foram com aquela expectativa, vamos ver novamente o Super-Homem, né? Depois de tanto tempo fora dos cinemas. Então, assim, foi uma boa, foi um bom chute, né? Foi um bom chute, assim, pra todos que estavam com saudade de ver o personagem nos cinemas. Mas, ao mesmo tempo, desapontou um pouco. Eu até concordo com a opinião do Hedson, que foi divertido. Acho que foi válido, mas desapontou em alguns pontos. Vamos aqui com o nosso amigo ufólogo e também escritor, Eric Von Duncan. Qual é o filme que você considera como um filme ruim? Bem, o meu primeiro filme da lista, eu vou citar no caso, o Piratas do Caribe 3. Ele tava vindo numa boa sequência, assim, tal. Tinha um filme bem divertido, assim, pra você perder um tempinho, sabe? E dar aquela assistida. Mas o 3 foi decepcionante, entendeu? Não teve nada de novo, não apresentou nada, a história ficou muito... fraca, não teve nenhum sinais assim que você olha, assim, vê, opa, pera aí, alguma coisa aí, entendeu? Se você parar por ver inovações assim, você vê no 2, por exemplo, no 2 teve personagens novos, relembrando um pouco assim aquela coisa mítica, entendeu? Que é volta naquilo que eu quis dizer, que são o cinema tentando deixar as pessoas menos amedrontadas, mostrando uma pessoa com cara de polvo, assim, entendeu? Mas o 3 eu achei muito fraco, achei muito enrolado, demorou pra desenvolver a história, os personagens foram muito fracos. E eu achei isso, cara. Não é um filme que... Não é o pior filme que eu já assisti, mas não é um filme bom. Sim, eu também concordo com isso. Por incrível que pareça, você percebe que todos os filmes são uma tentativa de... dá um destaque ao personagem do Jack Sparrow, sendo que são piratas do Caribe, né? Não é um filme do... Eu, na verdade, até posso meio que discordo nesse quesito, dar muita atenção ao Jack Sparrow. É, ele é o principal, então é normal ter. Eu acho que, assim, eles deixam muito fantasioso, assim, sabe? Ele tira aquela igual você citou muito bem, diga-se de passagem, essa história de ser piratas e não só o Jack Sparrow, mas ele fica naquele clima romântico, roubar coração, não sei o que, não sei o que. E não, pirataria não é isso. Isso daí é uma novelinha. Não, mas peraí. Mas você tá se esquecendo de um detalhe muito importante, meu amigo. Esse filme é da Disney. Como você quer exigir alguma coisa de um filme da Disney? Então, cara, mas veja o primeiro e veja o quarto filme da série. São filmes totalmente diferentes, entendeu? Não tem aquele arzinho romântico da principalzinha lá, que eu esqueci o nome, junto com o outro lá, do casalzinho que fica no navio lá. Eu não entendo, não tem nada, entendeu? Não é só porque é da Disney que é tão ruim. O primeiro é aceitável, o quarto também. Agora fica lá naquele chove no molha dos dois, assim. Daquelas cenas, igual o nosso amigo falou, só cenas de, parece um clipe, só lutinha em chuva, e navio pra cá, e navio pra lá, e a história parece que patina. Mas é isso que o povo quer, meu amigo. É isso que o povo quer. O povo, eu já falei, amigo, o povo é burro, o povo não sabe ver sinais, entendeu? Eles não prestam atenção em tudo que deve prestar, entendeu? Então, aqueles piratas peixes lá, você acredita que tem algo a ver com a sua crença ou não? Sim, eu inclusive já falei, comentei sobre isso. Isso daí é um pouco de Hollywood tentando penetrar essa coisa de pessoas, assim, que não são necessariamente pessoas, entendeu? Que nem nosso amigo ali falou que ele nunca viu um extraterrestre. Não, pelo contrário, ele já viu. Quem sabe ele pode ser casado com uma e ele não sabe, entendeu? Porque os seres humanos, como vocês gostam de citar, não estão prontos para a verdade, entendeu? Então é isso. Hollywood tenta maquiar essas pessoas. Pera aí. Você tá se aprofundando muito no assunto, hein? Eu desconfio que tem um pessoal aí louco para discordar de você. Porque isso que você tá falando é muito pesado. Na verdade, eu não queria discordar. Eu queria concordar que realmente o filme é muito ruim. Mas eu queria ressalvar os pontos que o primeiro, Piratas do Caribe, eu gostei bastante. Quando eu vi, era uma coisa diferente. Realmente não tinha aquilo antes, né? É difícil filmes com temática pirata. E eu gosto de piratas, que eles cantam também. Eles também são músicos, assim como eu. E os piratas são divertidos. Mas depois do segundo, terceiro, quarto, pra mim foram apenas repetições do primeiro, tentando alcançar aquele sucesso como se fosse uma receita de bolo. Ele ficou igual o Zorro Total. Da primeira vez que você vê, ele é até capaz de te fazer rir. Mas ele foi repetido tanto e enfiado tanto goela abaixo pra você, que chega uma hora que você não aguenta mais, né? Então eu acho que... Eu concordo com o filme, eu acho que decaiu muito. E realmente é um filme muito ruim. O romance do protagonista, que não sou protagonista, o protagonista é só o Jack Sparrow. Ele é descabido, ele não tem porquê estar ali, porque já acabou a história deles. Mas eles continuam se enfiando aquilo, enfiando o palhaçado do Jack Sparrow, que já perdeu toda a graça. Só queria tirar uma dúvida aí. Gostaria de tirar uma dúvida aí com todos aí, queriam saber se vocês concordam comigo. Se for analisar os quatro filmes como um só, não seria uma história de amor do Jack Sparrow com o Pérola Negra? Eu acho que sim. Tanto que ele fala que Pérola Negra é liberdade. Ou seja, ele pode andar pelado num navio que é dele, cara. É demais. Andar pelado é demais. É pura liberdade. Isso daí já se você for levar assim para os estudos, assim, você vai perceber o seguinte: os piratas, eles pregavam isso, que o navio era liberdade, entendeu? Então não é que ele tem uma rixa com amor, o amor ao navio, ele possa até buscar, mas é que o Pérola Negra, pro universo dele, era o melhor navio que já existiu, entendeu? E ele tendo o melhor navio, ele ia ter a melhor ferramenta para se livre, entendeu? É que nem assim, se você tivesse um disco voador que você pudesse viajar pelas galáxias, entendeu? Você se sentiria livre, você não queria um aviãozinho teco-teco aí pra você ficar viajando de lugar a lugar. Você queria, sabe, conhecer o universo. Então, tem uma coisa interessante que eu gostaria também de discutir com vocês. É sobre o fato do Jack Sparrow ser o Johnny Depp. Johnny Depp é um problema. O Johnny Depp faz muito tempo que ele só é o Jack Sparrow em todos os filmes. Não, é pior ainda. O Johnny Depp, ele não sabe interpretar. Se você olhar todos os filmes dele, ele é o Johnny Depp. Não, aí eu vou ter que discordar de você, hein? Concordo, também discordo. Os filmes antes do Jack Sparrow, ele era diferente. Sim. Eu acho que justamente isso. Ele teve tanto sucesso como Jack Sparrow que ele aprendeu a... ele esqueceu como atuar. Ele virou apenas Jack Sparrow. O filme depois disso foram repetições em outros filmes. Posso fazer uma pergunta pro Eric? Pode, fique à vontade. Você acha que na filmagem do... Antes de filmar esse filme do Piratas do Caribe, o Johnny Depp pode ter sido substituído por um alienígena? E por isso ele tá amaldiçoado a ter a mesma personalidade em todos os filmes? Eu não diria que ele possa ter sido substituído por um alienígena. Pode ter sido substituído por um clone dele, entendeu? Ele pode ter sido levado pra fazer estudos assim com ele, com a personalidade dele, entendeu? Isso é comum, é mais comum do que você possa imaginar. E ficou uma cópia dele, a cópia dele só tá programada pra aquilo, entendeu? Talvez quem tenha vindo buscar ele tenha gostado tanto dele, ou deu algum problema e ele acabou por falecer, e que ficou o clone dele, entendeu? Sim, é bem provável então, isso também. Peraí, então o que você tá dizendo é que então os supostos alienígenas, os seres que você crê, eles pegaram o Johnny Depp logo na fase... Eu não creio, eles apenas existem, só pra deixar então, seres que existem. Eles pegaram o Johnny Depp pra copiar logo quando ele tava fazendo o Jack Sparrow, por isso que travou? É uma possibilidade, entendeu? É algo a ser estudado. Nada pra isso, pra esse universo, nada é impossível. Pode ter sido apenas uma coincidência, não sabemos. Ou quem sabe, até eu posso até levantar a hipótese aqui, de que ele já era um que já tava naquilo e precisou se retirar, entendeu? Precisou voltar ao planeta dele. E acabou deixando um clone que sabe só metade do que ele sabe. Porque se você pegar atuações antigas deles, ele tem filmes excelentes. E hoje em dia, né, tá naquela repetição, mais do mesmo. Então é difícil saber, entendeu? Você não tem ideia do absurdo que você tá falando, cara. Alienígena pra mim só existe em hentai. Só isso. É justamente o que a mídia quer que você pense, meu amigo. Você está sendo bitolado pela mídia. Você não tem cultura suficiente sobre esse assunto. Então, infelizmente, eu vou apenas ouvi-lo, né? Não. Uma dúvida aqui que eu acho que nosso amigo Shizuka também tem. Os seres que existem, né? Não vou falar mais o que você crê, o que eu creio, o que alguém crê. Mas os seres que existem. Eles transam? Depende. É uma pergunta pra mim ou pro Shizuka, perdão? É pro Eric. Sim, então. Depende do que você considera transar, né? Sexo. O ato de reprodução, você quer dizer? O coito. Isso que você quer dizer, o coito. Então, o coito. Não necessariamente, pelos meus estudos, provam que não é a mesma coisa, entendeu? Não é o ato da penetração. Mas sim, eles podem fazer clones, eles podem ter atos sexuais. Não, mas os atos sexuais dele é o proof. Não necessariamente depende, entendeu? Não existe só apenas seres humanos e uma outra espécie. Existem milhões. Não, mas um ser humano pode fazer um famoso tchaca-tchaca na buchaca? Pode. pode. E daí nasce coisas bizarras, né? Normal você ver por aí pessoas meio estranhas, assim, entendeu? Que nem esses atores, assim, que se consideram fenomenais, assim, sabe? Às vezes vai saber, né, amigo? Não se sabe. Como eu disse, o universo é cheio de surpresas. Ô, Eric, mas você acha que... Agora é uma coisa que eu acho que você é o único que pode responder com mais precisão aqui. Você acredita que aquele cara com a barba, que é uns tentáculos de polvo, ele é, de alguma forma, está relacionado com a lenda, o mito de Cthulhu, que é aquela grande entidade astronômica, enfim, é a sua área. Você acha que eles estão tentando computar na mente das pessoas essa ideia de que o Cthulhu é realmente uma entidade presente na Terra? Então é igual eu comentei já, nada mais é do que tentando preparar os seres humanos para uma possível invasão, entendeu? Porque tudo prova que eles irão retornar. Nós não estamos sozinhos no universo e não vamos ficar muito mais tempo com essa crença. Só que, como eu disse, a mídia não quer gerar pânico. Não é interessante para os nossos governantes gerar pânico na população com algo que eles não sabem quando irá acontecer, entendeu? Então eles tentam, de todas as formas, assim, penetrar na cabeça da população essas coisas para chegar assim e não assustar tantas as pessoas, entendeu? Seja com igual o nosso amigo Shizuka, isso, né? Falou hentai. Hentai, se eu não me estou enganado, é aquele desenho de japonês que faz envolvendo sexo, se eu não me engano, né? Com tentáculos. Então é basicamente isso, entendeu? Espera só um minuto. Deixa eu falar agora. Então é o seguinte, Cthulhu é meu pau, cara. Ah, você quer que a gente adore ele? Eu queria aproveitar o gancho, vou entrar aí, pra divulgar um projeto meu. E além de ator, eu sou dublador de hentai também. E é mais especificamente aqueles dos tentáculos mesmo. Então, pra mim, eu vou deixar bem claro que alienígena com tentáculo de qualquer outra forma só em hentai, cara. O cara é um gentleman, né, cara? Ele dubla hentai. Parabéns, parabéns. Ele é uma belezinha de pessoa. Esse Shizuka é demais. Eu sou fã do seu trabalho. Eu não nego. É um trabalho muito espetacular. Muito obrigado. É uma pergunta pro Shazão. Shazão, você falou que não nega que você acompanha o trabalho dele. Você acompanha de perto o trabalho dele? Olha, não acompanho de perto, mas gostaria. Não vou negar. É um trabalho de qualidade. Todas as cenas que eu vi, olha, nunca me decepcionei. Então, olha, Shizuka, mantenha o foco aí, ó. Continue trabalho duro. Olha, eu queria comentar sobre isso aí. Eu queria comentar sobre isso aí, que realmente o filme Novinhas Pegando Fogo do Shizuka é muito bom, hein? Eu tava assistindo semana passada e realmente é ótimo. É aquele que tem a tal de Andressinha. Eu dou joinha pra esse filme. Esse não vai entrar na minha lista de filmes. Esse foi um sucesso, essa garota é demais. Eu me apaixonei. Eu achei que você foi meio fraquinho naquele outro lá, o Chavasca Pulsante. Sei lá, eu não curti não. É que as coroas lá tem um fogo difícil de apagar, cara. Vou te contar. Confesso que não foi fácil isso daí, não. Tá, mas é isso, você é o guerreiro. Obrigado. Então, eu gostaria de só pedir uma licença aqui, porque o que eu sabia que ia chegar a esse ponto, essa conversa, já não tô conseguindo mais conter tamanha quantidade de lixo que está sendo publicado aí por vocês via oral. Sabia que ia chegar um ponto que isso ia acontecer. A gente já tá fugindo aqui do tema que nos foi pré-requisitado, né, sobre os filmes. Por isso, só falar minha opinião aqui, que a grande realidade é que as pessoas estão tão acostumadas a conviver diariamente com toneladas de lixo de todas as sua áreas. Sua opinião, né, cara? Música, sim, minha opinião. Não nego, minha opinião. Mas eu acredito que diariamente são toneladas de lixo que são colocadas aí na cabeça das pessoas, vomitadas e por todas as áreas aí de mídia. E eu acredito que vocês, o nosso amigo que acredita em extraterrestres, o nosso amigo que tá aí na área de filmes adultos aí, que não proporciona nenhum conhecimento para as pessoas, Eu acredito que as pessoas teriam que ler mais, ter mais conhecimento, buscar conhecimento, porque a nossa sociedade está da forma que está hoje por pessoas aí como vocês, meus amigos, que estão aí não produzindo conteúdo que seja aproveitável pela sociedade. É a minha opinião. Não quero que se sintam ofendidos, mas Cristo, eu tenho que falar, né? Eu tô aqui pra isso. Mas Cristo, antes que você termine... Você tá falando isso porque você não conhece pornô. Você é um palhaço que acha que conhece pornô, mas você não conhece pornô. Tudo bem, meu amigo. Eu sinto orgulho. Programa, eu não quero apertar sua mão porque você é só palhaço que não conhece pornô. Eu sinto orgulho disso. Sinto orgulho disso. Eu acho que não é um conteúdo que vai ser de grande ajuda, porque não preciso disso, né? Tenho minha vida tá sendo bem aproveitada sem o uso desse conteúdo. Olha, meu amigo, eu não queria me envolver nesse assunto, mas como você me citou, temos um porém. Você falou que eu não tenho a devida cultura, mas é aí que você está enganado. Você que está sendo tapado e mascarado pela mídia, ela quer que você acredite justamente nisso, entendeu? Você, como uma pessoa que se diz inteligente, que se diz crítico, que diz leitora, você devia ter essa mente um pouco mais aberta e não ser tão bitolado porque a mídia lhe informa, entendeu? Se você acha... Polêmica, hein? Polêmica, você acha, hein? Que não existe extraterrestre, meu amigo? Eu tenho muitas e muitas provas de que você pode estar enganado. Isso estão em livros, estão em documentos. Nossas queridas pirâmides mesmo. Ou você acha que é igual a nossa querida mídia, que foram os próprios egípcios sozinhos? Opa, entendeu? Para. Chegou naquele momento tão especial que a gente estava aguardando. Vamos para os comerciais. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo. Mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram novamente. Até que acharam o lugar certo para as 5 peças mais importantes de um carro. Os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. Estamos voltando aqui do nosso comercial aí, teve essa pausa, acho que os ânimos aqui já deu uma acalmada, eu vi que tava rolando já uma confusão, uma tensão. É isso que o povo quer, é isso que o povo gosta, mas vamos com calma. Já continuando aqui a nossa roda, vamos com o Caspar. Que filme você define como ruim? Olha, eu vou começar com um filme aqui que eu acredito que muita gente nem tenha visto, porque é um filme que não tem toda aquela distribuição, não é? Esse filme, na verdade, só teve um certo foco, assim, em um determinado momento, porque ele teve uma dublagem que, na época, parecia que ia ser incrível, mas que transformou no filme numa porcaria que ele é, e por isso ele tá aqui na minha lista. O filme se chama Back to Gaia, é uma produção da Alemanha, Espanha, é uma animaçãozinha, CGzinho e tal. Os personagens são ridículos. Parece que eles pegaram cada personagem e se basearam nos atores ou figuras públicas. Tem uma personagem que parece a Lara Croft, só que com orelha de elfo, sabe? Bizarro e ridículo. Enfim. Só uma dúvida. Essa daí não é a dita, a primeira animação gráfica da Alemanha? Se é, pô, só pode ser, cara, porque é muito ruim. Não sei se é a primeira, mas deve ser. Porque, sabe, é ridículo. E é um filme até bem recente, assim, 2006, 2005, uma coisa assim. E naquela época, poxa, dava pra fazer uma coisinha melhor, né? Talvez não na Alemanha, mas enfim. o que que chama atenção nesse filme? Por que que eu assisti esse filme? Porque esse era um filme divulgado muito, na época era muito divulgado no programa Pânico na TV. Pânico, mas como assim eles divulgavam esse filme? Esse filme que aparenta ser uma animação pra criança, pelo que eu tô vendo. Mas aí que vem a merda, né? É aí que faz o filme ser a porcaria que é. Porque o Pânico dublou os personagens. Mas dublou na zoeira ou dublou sério mesmo? Não, pô, tentaram fazer sério o negócio, né? Imagina como é que ficou o Bola dublando um personagem que é uma bola. Ficou o Bola então, mesmo, dublagem entendeu? Boa. Não, porque o Bola não é dublador. Olha, mas ele pode ter um talento. Não, se você ver o filme, você vai ver que ele não tem talento. O Bola não tem talento nem no Pânico, né? Pô, diga de passagem. Mesmo naquela época, o cara só ficava assobiando no programa. Então, o que é esse filme? Você fica questionando a atuação do próprio coitado do rapaz aí, mas você mesmo não demonstra nenhuma atuação, não demonstra nada. Eu nem me lembro o que mesmo que você é. Quem que é você mesmo? Eu sou o que eu sempre fui. Meu nome é Caspar e eu fui Caspar no programa que é o BBB. Se você nunca assistiu, você é uma pessoa que tá fora da sociedade, porque é um programa que todo mundo tá vendo. É onde os talentos estão aflorando. Tem muita gente talentosa saindo de lá. Agora mesmo, junto comigo, saíram outras 6 pessoas, que eu tenho certeza que eles vão aí conseguir o seu espaço na mídia. E não são pessoas que vivem com a paranoia de que tem ET por aí. A minha opinião é muito bem embasada. Pera, antes que comece toda essa confusão aí, vamos algumas dúvidas aí, que pelo que eu percebi, o pessoal aqui da nossa roda aqui tá curioso. O que que rolou debaixo do edredom, hein, Caspar? Ah, não, isso eu não vou falar, é meio pesado. É meio pesado. Não, posso falar. Ah, fale. Não. Eu fiz sexo. Só responda uma coisa. Era menino ou era menina que tava junto? Não, era menina. É Joaninha. E olha, você só deve me falar de cultura, cara. Você tá um programa pra pessoas ficarem te assistindo dentro de uma casa, pra ver você fazendo sexo com outra pessoa. Você vai falar que isso é cultura, meu amigo? Meu, isso é burrice, ao meu ver. Isso é muita burrice. Não. Eu, como um profissional da área, pelo que eu vi, eu acho que aqueles movimentos não são de sexo. Então, cara, você é um péssimo ator, você não sabe mentir. E não sou ator. Na minha opinião, você entrou lá só pela fama. Você não queria dinheiro, não queria nada. Você queria se aparecer. Opa, eu queria mostrar... Eu você queria mostrar vendeu... os meus talentos. Peraí. Posso? Você se vendeu pra TV aberta. Você fazer se prostituiu pra aqui? Televisão. Posso fazer não, uma pergunta? Não, mas eu tenho o meu público, né, cara? Eu faço o que eu gosto. Não faço pela fama, não faço pra querer me aparecer. Eu não. Como não? Você atua no filme. As pessoas estão filmando só você lá. Como você não quer aparecer? Não, eu faço pelo que eu gosto e porque dá dinheiro, né, cara? Ué. Agora você foi só por causa da faminha, quer se aparecer, fala que fez sexo na casa. Não é bem assim, pelo meu ponto de vista, hein? Não, eu não quero ser sempre o BBB, o cara que saiu na terceira semana do BBB. Eu tenho um projeto pra minha vida, e não é ser autor pornô. A palavra sexo pra mim é uma palavra sagrada, cara. Você não pode usar ela assim, eu fiz sexo na casa, sendo que você não fez. Assim, o que eu posso é fazer num quartinho fechado com um maquiador maquiando a minha bunda. Isso que eu vou fazer. Olha só, hein. Parece que tá rolando um conflito aqui, hein. Pelo menos eu tive a pachorra de colocar um edredom em cima. Eu não fico lá parecendo como se fosse um... Enfim, cara, com você eu não vou nem falar porque... Tá difícil. Os seus argumentos fazem sentido. Você tá tentando me dar uma lição de moral, uma coisa que você é totalmente o extremo disso. Peraí. Antes que continue, parece que tem alguém aqui que tá incomodado com essa situação. Parece que alguém tá querendo falar. Mas Cristo, solte que você tá segurando. É muita merda que eu tô ouvindo aí, mas uma coisa me chamou a atenção. O senhor Caspar mencionou aí que ele entrou na casa para mostrar talentos. Você poderia citar alguns desses talentos que você tem? Claro. Olha, como você pôde ver no programa, aliás, acho que você não pôde ver no programa porque você é uma pessoa, né, mente fechada. Um dos meus talentos é ser um bom orador. Eu faço meus diálogos na conversa, as pessoas me elogiavam, falavam, nossa, como você é uma pessoa que tem talento de orador. Então, a minha ideia é usar isso para a minha carreira no futuro. Eu posso ser um radialista, Peraí. Eu gostaria da opinião do profissional aqui na área, aqui, né? O nosso amigo Shizuka. Shizuka, você acredita que o Caspar é bom no oral? Não, eu não quero nem comentar mais sobre esse assunto, viu? Fica na sua opinião. Olha, eu não tô nem aí mais pra esse assunto, eu só queria saber por que que esse cara do meme aí foi chamado no programa. Opa, não fale assim, que ele é um convidado especial. Olha, cara, eu virei meme, mas foi por causa que eu mostrei algum talento, né? Não é diferente do que você faz, então você não pode falar nada. Algumas pessoas vão na internet procurando vídeos de sacanagem, outras vão procurando um vídeo divertido para descontrair e dar umas boas risadas, né? Ou dependendo, você pode encontrar um vídeo de sacanagem que você vai dar umas boas risadas como o seu, né? É o Suzy falando mal lavado. O cara é podre de cima a baixo e quer falar de mim. Por incrível que pareça, eu concordo com você, Gaspar. É isso que reflete. Caspar, por favor. Gaspar é outra coisa. É, eu disse Caspar, tipo, você está entendendo errado. É isso que reflete a vontade da sociedade atual. Pessoas que entram na internet para procurar sacanagem e simplesmente para dar risada. Onde que estão as pessoas que procuram conhecimento? Onde que são as pessoas que procuram inovação, melhorias na sociedade? Não, mas não tem nada demais a pessoa entrar na internet para se divertir. Essas pessoas não existem. Essas pessoas foram enganadas pela sociedade para ficar com mentes fechadas, para não enxergar a realidade. Oh. Isso daí é tudo um grande plano. Pera aí. Também não é assim. Então é. Cada um tem seu crédito, cada um tem seu mérito aqui. Não vamos nos rebaixar tanto. Tem gente que não tem mérito. Tem gente que não tem mérito, concordo com você. Uma pessoa que vai numa casa pra se aparecer. Um cara aí que gosta de ficar aparecendo, mostrando o pito com os outros verem. É, o outro aí que eu nem sei o que faz na internet, aí fica se mostrando também na internet. E esse cara aí que nem crítico, fala de leitura, mas não sabe de nada. É, fica assistindo a televisão o dia inteiro, coçando aí, é complicado, meu, é complicado. Eu não entendi o que eu estou fazendo aqui. Eu achei que podia divulgar um pouco, ia poder divulgar um pouco o meu trabalho, mas só tem em mente pessoas... Eric, antes que você termine... Burras. É, você conhece a internet? Oh, com certeza, tenho vários artigos meus publicados nela. E ela é uma excelente ferramenta para você descobrir um pouco mais. Por quê? Porque a mídia fechada, se você parar para ver a televisão, principalmente aqui no nosso país, ela não te dá informações corretas, entendeu? Então se você souber procurar, você vai encontrar indícios e sinais assim do que eu estou dizendo, entendeu? Não, a internet é uma boa ferramenta porque ela aceita todas as merdas que você publica e não cospe de volta na sua cara. Só que você é um louco, então eu não vou falar com você, eu vou falar com o Macristo. Ô Macristo, sabe o que eu vou fazer? De agora em diante eu vou ouvir tudo que você fala. Porque você é um músico frustrado, né? Eu acho que você, no seu fechamento, assim, nessa bola de plástico que você vive, eu acredito que tenha algum... Pelo menos na sua cabeça faz algum sentido o que você fala. Então eu vou ouvir tudo que você fala agora. Caramba, tá bom? Hein? Tá bom, essa pra não você deixava, assim? Hein? Muito bom, muito bom. O que você gostaria de ouvir? Não, tudo que você fala, cara. Tudo que você falar, pra mim, é lei agora. Você vai ser minha religião. Porque você é um cara sensato, né? Você vem falar de mim, músico frustrado, que agora acha que pode julgar as outras pessoas. Olha, eu só queria falar que, na minha opinião, ele não vive numa bola, ele vive num armário. Exatamente. Caramba, hein, caramba. Macristo, antes que você continue, procede essa informação que você vem de Nárnia? De Nárnia? Bom, essas historinhas fictícias aí não tem nada a ver comigo. Eu não acho que isso venha ao caso. Eu acredito que, ó... Nárnia, muito legal você citar, hein? Um ótimo exemplo do que o mundo irá se tornar. Mas, desculpa... Ah, não. Agora o cara vai falar que no, na Narnia aparece o ET Bilu também. Cara, são sinais. Se você não tem a capacidade não, de chegar... Sinais eu concordo, olha, que tem ET, mas Narnia não. Eu já tô ficando meio cheio não, desse papo, cara. Olha, é uma pessoa que acredita em alienígenas. O que esse assunto tem pra acrescentar na nossa vida, Sr. Eric? Cara, quando os alienígenas estiverem invadindo a Terra e usando o seu corpo... Para tudo. Eu acho que vocês estão perdendo foco aqui no momento. Eu sei que tá tendo esse momento de tensão, todo mundo aí, ó, nesse movimento caliente aqui, nessa roda. Mas vamos voltar eu agradeço. Importante. É, eu acho que a gente tá fugindo do nosso foco aqui, falando de coisas desnecessárias, perdendo o nosso tempo, que é muito precioso, e a gente não tá cumprindo com o nosso papel aqui. Por favor, Sr. Chardon. Então, só encerrando aqui sobre o nosso amigo Kaspar, que ele falou do filme. Sim, eu vi. Pelo que eu vi, é uma porcaria mesmo. Ele filme. Perdeu o tempo assistindo isso, né? Desenho pra criança. Não, olha só. E foi dublado por um time de amadores. O problema não é nem não tem como negar. Desenho pra criança, porque se fosse assim, uma criança podia ver e gostar. Mas nenhuma criança vai gostar disso. Essa animação é tão bizonha que vai dar pesadelos nos seus filhos. É uma coisa que nenhuma criança deveria ver. Eu diria que essa é a pior coisa que eu vi vindo da Alemanha desde o Submarino. Se a TV emanasse cheiro, eu ia sentir um cheiro de chulé. Que é fraquíssimo mesmo. Já aproveitando aqui que nosso amigo Hudson teve o dom da palavra, gostaria de saber que filme você não gosta. Ah, mas agora tem um filme, cara, que eu vou ter que... esse filme, eu até negativei os trailers dele no YouTube, as propagandas de todas as continuações, porque esse filme gerou muitas continuações e ele irrita muito, porque esse filme é... Eu arrisco dizer que é o único filme que eu realmente odeio em todos os filmes que já foram feitos, que é uma merda, não tem nada de bom, ele nem serve pra você visualizar no YouTube, a qualidade dele é pior do que vídeo 240p, que é o Velozes e Furiosos, né? Como que essa porcaria faz tanto sucesso, né? É um filme... Opa, você tá atacando uma coisa que é quase sagrada no nosso programa aqui. Ah não, sagrado não. Obras do nosso senhor Vin Diesel. Você tá de brincadeira. Não pode ser falado desse jeito. Ah, o Vin Diesel, eu acho o Vin Diesel um ator péssimo, ele quer ser um brucutu dos anos 80, só que ele é um merdinha, ele não passa nada de força, nada da garra, ele não é aquele cara que resolve tudo sozinho, ele é só um careca aleatório que tem aí, eu realmente não... Isso eu concordo exatamente. Não gosto dele, não. Eu tenho que discordar do senhor. Apesar de eu não acompanhar tantos filmes, eu concordo com você. Ele não é um bom ator, ele é um péssimo ator. E, cara, é mais um filme que é feito pra manipular a massa, cara. É um filme que mostra carros e mulheres atraentes. Isso aqui é mais o quê? Olha isso. Já tá uma soma perfeita. Mas Vin Diesel é o brucutu do século XXI. O brucutu agora tem que trabalhar em equipe. Ele tem que saber trabalhar em equipe. É isso que já... Nem trabalhando em você equipe, tá errado, ele conseguiria ter um Stallone da vida, mesmo um Stallone nos seus 60, 70 anos. Segundo os meus produtores, Vin Diesel não passa de uma piroquinha. Olha, não se julga um homem pelo tamanho da torneira. Eu acredito que realmente não deve passar disso. Porque o tanto que os caras fazem pra inflar o ego dele no filme, né, o cara pode ter algum problema de confiança mesmo. Olha só, hein. Parece que o nosso amigo que tanto falou hoje tá meio calado. Macristo, o que você acha do filme? Eu não assisti nenhum filme da série. Eu vi alguns pedaços assim, mas já não me interessei muito também. Esse tema aí não me chama muita atenção. Macristo, procure apenas na internet o vídeo que eles mostram uma cena que se passa no Brasil. Você só precisa ver isso e uma cena que eles arrastam um cofre e tem um carro. Eu vi que tem várias cenas aí que são... Não, peraí, antes que continue, só uma informação, com dois carros, não importa, com dois. Nem que fossem 10 carros, eles nunca faziam aquilo, além do filme ser completamente mentiroso, ele é mal feito e mal escrito, o roteiro é ruim, as cenas são ruins, ele não serve nem pra videoclipe, porque um videoclipe tem uma direção melhor do que essa porcaria. Eu acho que um destaque positivo desse filme é que tem a Michelle Rodrigues, né? Então é algo bem legal. Cara, eu acho primeiramente que, assim, você que se considera um excelente crítico, assim, certo? Você não pode ver pedaços e querer dar sua opinião sobre alguma coisa que você não viu. Eu não estou querendo ensinar você a fazer o seu trabalho, mas eu, como uma pessoa do meio acadêmico, queria te dar esse toque, primeiramente. Não, eu até concordo, eu não tô dando minha opinião. Eu falei que simplesmente eu não me interessei. Comecei a assistir, não me interessei, não tô falando que o filme é ruim ou que não é. Eu sou um crítico musical, então não tenho obrigação nenhuma de criticar filmes. A trilha sonora do filme é ruim, pode assistir lá e pode xingar bastante. Hein? Aí eu como músico, fico perplexo até com como uma trilha sonora tão ruim pode entrar. E o pior é que esse filme vira moda ainda. Você se intitula como músico, mas até agora eu não entendi que tipo de música você faz. Eu sou do bonde dos Pavarotti. Nós fazemos versões de uma forma mais culta, né? Uma forma ópera de clássicos do funk para aproximar. Eu gostaria de poder. Gostaria de poder usar o seu exemplo, assim, do que você faz, para ressaltar de que a massa é tapada, é burra mesmo, né? Porque, cara, você usa dois, né, mistura duas coisas nada a ver e ainda tem gente que perde tempo da vez de se aprofundar e estudar um pouco mais sobre nosso universo, mas é lamentável mesmo. Sr. Edson, você tirou... Da mesma forma que é lamentável as pessoas assistirem um filme que a única explicação dele ser tão ruim é que os alienígenas obrigaram os produtores a fazer um filme tão idiota igual esse. É uma teoria que é a única explicação. Olha só, hein? Olha só, essa teoria é meio pesada, deixa eu... Cara, o alienígena não obriga seres humanos a fazerem merda. Seres humanos fazem merda porque são seres humanos. Olha, mas isso é generalizado, né? Não é nada específico. Seres humanos fazem merda por falta de conhecimento, na minha opinião. Não, seres humanos fazem merda pela boca. Eu acho que se Eric é chegado num tentáculo, né? Eu acho que você não tem neurônios pra participar dessa conversa. Então, já que o nosso amigo Caspar citou o assunto, eu gostaria de falar sobre o meu filme no momento. Eu gostaria de pegar você o meu filme. Não, o filme que eu escolhi, sabe? Ah, sim, perdão. Perdoado. Gostaria de falar, já que ele falou em merda, eu gostaria de citar um filme que ele remete a outro filme. Como se nossos amigos aqui devem imaginar, tô falando de Centopeia Humana 2. Excelente esse filme, cara. Esse filme não. Eu não sei porque você teve serve pra você pegar esse filme desse e analisar o que acontecerá com essa massa dessas pessoas caso caiam nas mãos desses alienígenas que não percebem que estão entre nós, entendeu? Eles estão tentando recriar. Você tá sendo contraditório no momento. Você tá sendo contraditório no momento. Um momento você fala que os alienígenas são superiores. Em outro momento você fala que eles fariam uma centopeia humana? Sim, exatamente. Deixa eu tentar te explicar. Não tem sentido porque... Olha, eu vou contextualizar aqui pra quem não tá entendendo o que é uma centopeia humana. É uma ligação bem simples. É pegado, colocado uma pessoa de quatro, aí cirurgicamente junta a boca de uma pessoa com o ânus da outra. Aí junta mais uma pessoa, aí forma um trenzinho com três pessoas. Que insight. Isso é a centopeia humana. Que ideia. Não é à toa que você não gostou desse filme, né? Eu discordo de você, quem acha que ele é ruim, pelo seguinte, é uma surubada magnífica isso, cara. É um dando beijo grego no outro, então isso pra mim não tem nada de ruim. Não. Quando você olha isso de forma biológica, falando que eles têm o mesmo sistema digestivo. Porra, eles têm o mesmo sistema digestivo. Digestivo, quer dizer. Amigo, não se exalte, não por favor. Não tem sentido. Mas assim, eu tô me exaltando vocês estão... Porque... vocês estão levando o filme assim pra um lado equivocado. Vocês têm que entender o seguinte, é igual eu falei, existem seres de outros planetas aqui junto com nós, e que não são diversas e diversas formas. Essas pessoas assim que fazem isso daí estão tentando acostumar os seres humanos, entendeu? Por quê? Porque no planeta deles, as formas são essas daí, eles estão apenas com saudades de casa, entendeu? Então é algo normal. É burrice isso. É burrice pra você que é mente fechada, não enxerga o potencial que tem por trás disso, entendeu? Não tem potencial. Mas voltando pro filme. O Centopeia Humana 1 é isso, é um médico que pensa que fazer isso vai agregar valor em alguma coisa, mas não agrega valor. Não, você está equivocado, esse daí é um, o 2 então, não é isso esse, mesmo, esse... isso mesmo, esse é um. No 2, é um fã desse filme que ele quer fazer isso de forma amadora, ele pega os caras aleatórios e quer fazer uma Centopeia Humana. E isso, além do filme ser em preto e branco pra dar um outro clima... Tem cenas muito, muito pesadas. Uma das cenas mais pesadas é a masturbação do protagonista com uma lixa. Isso é muito pesado. Mas como eu tava assistindo com a minha mãe. Agora fala isso, minha mãe é bem pesada, né? É você não sabe, se você já sabia da história do filme, você não tinha o porquê assistir com ela. Acho que o nosso amigo Shizuka, ele sabe dos fetiches que certas pessoas têm. Eu não vejo o porquê você acha não, isso. Não, mas eu esperava que fosse o mesmo nível do 1. O 1 ainda dá pra assistir com a família reunida na sala. Comendo pipoca. Parece que é uma coisa que dá pra assistir com a família. Não, o filme não tem propósito nenhum além de chocar quem tá assistindo. Exatamente. E não é um filme pra você assistir numa tarde de domingo, entendeu? Na tarde de domingo você devia estar lendo um livro, pesquisando alguma coisa na internet, olhando pro céu, ver se você acha alguma coisa de diferente. Não assistindo esse filme com a sua família. Não. Não era um filme que era pra você assistir, na verdade, porque só de estar ouvindo a história eu já achei uma merda. É a definição do escatológico. Não, mas continuando agora, aqui, não vamos aprofundar muito nisso, não. Porque esse filme é o tipo de coisa que é quando se joga merda no ventilador. Vai pra tudo quanto é lado. As pessoas que gostam desse filme, você percebe que elas têm esse fetiche estranho, assim. Ela tem esse gosto bizarro. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite.